desacreditar. Que essa menina faz pacheca. Quando começar a tomar, pede tapa e suco na costela. Esse é o mano DJ. Bota por cima, garota, na rola, com força, não para de jogar. Eu vou chupando seu peito, botando com jeito pra tu arrepiar. Mulher, você corre perigo, porque eu sou o bicho. Na hora da foda, é foda. Não tem só no sigilo, sem deixar vestígio. Bandido não namora. Mulher, você corre perigo, porque eu sou o bicho. Na hora da foda, vai poder só no sigilo, sem deixar vestígio. Acreditar.